Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao aquecimento verbal. Mais uns, já são tantos, já são quase tantos. 200. É verdade. Não foram todos 28, mas quase todos foram 28 minutos. A maioria foi 28 minutos. Mais verdes da rádio. Olá, Laura, boa tarde. Olá, Hugo. Hoje, esta semana, temos então Hugo Belo e Laura Felício para vos levar mais uma emissão. Não temos Vera, nem temos Carlos. Voltamos ao padrão. Voltamos. O padrão nunca escapa. Não escapa. Estás melhor? Estou melhor. Estás um bocadinho. Ainda estás um bocadinho apanhada, mas... Ainda tenho tosse. Uhum. Mas, portanto, não me podes fazer rir, senão eu vou começar a tossir. E fica feio na rádio. Mas, sim, obrigada. Se tens que tossir, vais tossir. Tá, não agora. Mas a Laura está de volta depois da sua baixa médica. Baixa médica, como vocês disseram. Exatamente. O Carlos e a Vera esta semana não puderam participar, por isso não temos Caro e Vera e Carlos, temos Hugo e Laura e também vamos ter música, mas relativamente a isso já lá vamos. Vamos começar esta semana com uma notícia um bocado diferente na ótica que nós temos vindo a trazer, pelo menos esta primeira parte. Ok. É uma notícia diferente daquilo que temos falado nas últimas semanas, em que as alterações climáticas dominaram completamente as nossas emissões. Exato. E a nossa conversa. Só para dizer que achei, não sei se viste, mas, e juro que acho que não quero falar mais de Donald Trump hoje. Mas Donald Trump já veio dizer que está a olhar para as alterações climáticas com uma mente aberta. Eu vi, sim, depois de sair uma data de notícias sobre os países a protegerem-se. Exatamente, e logo depois de acabar. Logo depois de acabar a COP22, que foi, não quero dizer um fiasco, mas ficou aquém das expectativas. Sim. Muito por causa daquilo que ele disse na campanha e ter sido eleito. E ele agora diz que tem uma mente muito aberta. Ok. We'll foi see. Sem querer, foi sem querer. Veremos. Não foi de propósito. Ora então, mas não é sobre isso que vamos falar. Esta semana temos um bocadinho de alterações climáticas, mas não tem nada a ver com isso. Nós vamos começar com petrolíferas, mais uma vez, que é um assunto que não temos falado há algum tempo. Neste caso particular é a Shell, que responde em tribunal por um desastre natural na região do Delta do Níger. Em entrevista à agência France Press, o líder tribal Emer Okpabi, sim, boa, mostra uma garrafa de plástico com água contaminada, com a qual deseja comprovar perante a justiça em Londres o que a Shell provocou na região do Delta do Níger. E passo a citar agora o Sr. Emer Okpabi. Se abrir esta garrafa, o cheiro de petróleo será sentido em toda a sala. O meu povo bebe esta água. Uou. Por isso eu quero imaginar que era uma água realmente muito suja. Pois. Basta falar em oleodutos e derrames e tudo mais. Temos uma noção que a noção que contaminação do poderá é, ser, não é? Exato. Durante 3 dias, os representantes legais de mais de 40 mil nigerianos afetados acusam a Shell de ser a responsável pelos vazamentos de combustível dos oleodutos que destruíram as suas terras ancestrais e contaminaram as suas reservas de água. A Shell defende que uma eventual ação judicial contra a sua filial nigeriana, que é a SPDC, que é a sigla para Shell Petroleum Development Company, deveria ser organizada na Nigéria, onde ocorreu um incidente, e não na Europa. Mas o rei Okpabi afirma que o sistema judicial nigeriano está repleto de corrupção. Sim. Ele é muito direto neste aspecto, diz mesmo que a Shell é a Nigéria e a Nigéria é a Shell. Portanto, ele sabe que utilizar o sistema judicial nigeriano é... Seria um tiro no pé. Exato. Salve seja. Pois. Na justiça britânica, o líder espera que a empresa seja obrigada a aceitar as conclusões de uma investigação da ONU, que em 2011 apontou os riscos dos níveis extremamente elevados de hidrocarbonetos registados na zona de Ogoniland, que é a zona então onde reside esta tribo do Sr. Emre Okpabi. Sabes que o facto de eles recorrerem a tribunais em Londres, pode haver sempre a alegação de... Quer dizer, qualquer coisa relacionada com o ambiente pode ser sempre a nível mundial. Portanto, a contaminação pode ter sempre consequências. Apesar de eles serem o povo diretamente afetado, exato. As consequências podem ser a nível mundial. Portanto, claro. Aliás, não vamos mais pode longe. Pode haver ali uma ligação. Voltou a ocorrer um sismo no Japão, na sim. zona de Fukushima. Ficou logo tudo em alerta. Exato. Porque, ao contrário daquilo que se falava, não foi nada desativado. A central continua a funcionar. E durante muito tempo houve bastante radioatividade a sair sim, e para há, todo este e oceano. Há estudos atuais que mostram que a quantidade de e caso não tenham reparado, caso não tenham reparado ainda, isto é um planeta circular, por isso os oceanos estão todos ligados. Exato. Ok? Ok. Pronto, continuando. Somos um. Olha, essa ficou. O rei espera que o tribunal ordene a petrolífera a limpar a região, a fornecer água à comunidade e a prestar assistência onde for necessário. Segundo então o estudo, aquela investigação da ONU em 2011, a ser condenada à limpeza, por assim dizer, esta poderia ser a mais extensa operação de limpeza já realizada no mundo, com a duração de 25 a 30 anos. 25 a 30 anos. Uma operação de limpeza de uma zona demoraria 25 a 30 anos. Quando demorou pouquíssimo tempo a ser contaminada. Quer dizer, isto, a exploração de petróleo na Nigéria já é uma novela muito antiga, não é? É uma novela muito antiga. Já é uma coisa tipo Doctor Who. É, exatamente. Já tem muitas temporadas. Isto já são dado bastantes consequências, que daqui a bocadinho, porque a Nigéria é um país muito, muito pobre, onde há alguma corrupção assumida, onde os ricos têm muito e onde os pobres têm pouco ou muito pouco. Característico de alguns países africanos, exatamente. Africanos, exato. Ora, no entanto, voltando à questão, a Shell... Alegadamente, alegadamente. A Shell nega estas acusações, as acusações das comunidades, e alega que são duas regiões muito afetadas pelo roubo de petróleo, sabotagem dos oleodutos, e que são as refinarias ilegais que continuam a ser a principal fonte de contaminação no Delta. Ou seja, não temos nada a ver com isto. Exatamente. Acrescenta ainda que a SPDC não realiza nenhuma extração em Ogoniland desde 1993. Por isso é que eu estou a dizer que isto é uma cena muito antiga. E é conhecido alguns desastres ambientais, alguns derrames fortes naquela zona, muito por causa desta extração ilegal, porque aquilo depois faz faísca, explode e... Digamos que uma coisa um pouquinho irmã gêmea do dilema BP Golfo do México. Sim, um bocado assim. Por aí, não é? Ora, o chefe tribal defende-se destas acusações da Shell, dizendo que o petróleo continua a atravessar a sua região pelos velhos oleodutos, de modo que a Shell deve assumir a sua responsabilidade. A SPDC também já afirmou que fornece água e assistência às comunidades e que apoia um programa do governo para limpar a água com um custo de $1 mil. Só para concluir, os ataques contra oleodutos e a sabotagem multiplicaram-se este ano no Delta do Níger. O rei Okpabi condena estes atos, mas enfatiza a necessidade de que a Shell escute os membros da comunidade que agem sem violência. Sabes o que eu estava a pensar? Que é curioso como a Shell, ultimamente, já digamos assim há uns 2 anos pelo menos, tem estado muito sobre pressão nas suas explorações. Sim, estou-me a lembrar do Ártico, aquela mobilização da Greenpeace, não é? Exatamente. E que levou precisamente a Shell a retirar-se do Ártico. Sim, sim, sim, é verdade. Entre aspas, congelar a sua exploração no Ártico. Naquela zona. E que era bastante importante, mais ou menos, pelo menos é a ideia que eu tenho. E agora esta questão no Níger, nós nunca sabemos, pelo menos também é uma sensação que eu tenho, nós nunca sabemos se começa a existir uma forte pressão ou se já existia, mas não era noticiada. Sabes, um bocado aquela coisa da onda das notícias. Fala-se de uma coisa e vai tudo atrás. Sim, sim, sim. E não é só isso. Os tempos que vivemos são uns tempos onde há muita informação e desinformação e notícias falsas, notícias verdadeiras. Sim, mas lá está, tu próprio dizias, é uma novela que já dura algum sim, tempo. Sim, sim, sim. Não já é? Há algumas décadas. Tempo, sim. A novela entre aspas. E só agora é que nós começamos a ter várias notícias e estes povos também começam a sentir poder. Uhum. Para vir dizer, não, nós vamos fazer alguma coisa que talvez resulte numa proteção dos nossos recursos. Dos nossos recursos, ou lá está, a contrapartida. Do fundo de sobrevivência, porque a água é vida. Exatamente. E não é só isso, aquilo é a zona deles que é completamente afetada, seja a água que eles consomem, como os terrenos onde existe a agricultura e onde eles produzem os seus bens. E realmente aquela zona africana tens é um bocado... Tens toda a razão, são todos os recursos que eles têm disponíveis, não é? Pois, água é vida. Não é só água, não é? Água é vida. São todos os recursos. Exatamente. É um bocado por aí que costumamos de ver a situação. Eu julgo que espero bem que as coisas funcionem, ao contrário daquilo que o rei Okpabi possa pensar, ok, que se calhar na Nigéria as coisas correriam um bocado melhor para o lado da Shell, o que não quer dizer que a 11 seja um caso diferente, pois. Que ainda um bocado na realidade as colheitas, entre aspas, que eu não me lembro da palavra certa agora, de petróleo ilegais, os roubos de petróleo, obviamente que favorecem este tipo de... Sim, porque depois isto envolve sempre segurança nacional e... Exatamente, e tudo mais. Outras instituições. Agora, a Shell também não pode deixar que um oleoduto foi sabotado porque foram roubar petróleo. Não vou deixar aquilo assim, eles também estão a perder dinheiro. Acredita que haja uma certa inércia para substituir o oleoduto por mais, porque sim, é mais caro e não sei o quê. Mas se nós basearmos naquilo de poluidor-pagador, a Shell também está a poluir-se, os oleodutos eram da Shell. Exatamente. É a responsabilidade dela desativá-los e garantir que não são usados para outras coisas. Porque eles também perdem. Claro. Eles também estão a perder. Claramente. Estão a arranjar lenha para se queimar, ou petróleo para se queimar. É um bocado aquela coisa, não é sob a, entre aspas, jurisdição deles, mas é... no que lhes pertence. E ia passar naquela zona. O petróleo vem da onde? Não vem do oleoduto, que é deles. Sim, eles não podem limpar as mãos, entre aspas. Sim, não podem mesmo limpar as mãos. Sim. Até que esta notícia é bastante sujinha. Eu estava a ver se conseguia descobrir aqui no instante desde quando é que há exploração de petróleo na Nigéria. Eu tenho ideia que é para aí desde a década de 70. É o que eu disse, a comparação é Doctor Who, 60, 70. É muito, muito, muito grande. Já dura. E é uma atividade que contribui, lá está, contribui bastante para a economia do país, não para todos, para alguns, mas pronto, isso já... Pois, isso já foi referido, não é? Isso já são outras conversas. Olha, estou aqui em Nigéria, maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana e fornece um quinto do seu petróleo. 11% das importações de petróleo. Pronto. Eu isto na Wikipédia, é uma informação Wikipédia, por isso está feito. Vale o que vale, está feito o aviso à navegação. Exato. Relativamente a este assunto. Mas acho bem que isto tenha ido até outras instâncias londrinas, tem uma visão mais internacional. E sim, a Shell é a Shell. Sim, verdade. É a Shell. Bom, já voltamos às notícias desta semana. Por agora vamos dar a música que já é habitual nestas alturas em que nós não somos. O Gui Laura tem música. Exatamente. Esta semana, música portuguesa. Não sei se conhece. Conta-me. A música, mas vamos ter os Ornatos Violeta e a música Chaga, um grande clássico aqui no aquecimento verbal desta semana. Foi como arder, para ti nem foi viver, foi mudar o mundo sem. foram os Ornatos Violeta no aquecimento verbal desta semana. Um clássico. Dizer, um clássico, um super clássico. Pá, não há palavras para descrever. O que é nacional é bom. O que é nacional é bom. Nacional é bom. Antes de voltar antes de voltarmos à água, que vamos ter mais dois mais, bem, um assunto relacionado com isso. Sim. E outro, não é? Por isso, vamos respirar fundo. Isto porque a União Europeia, Laura. Isto porque a União Europeia, como é que eu vou dizer isto? Foi aprovada uma diretiva pelo Parlamento Europeu que é sobre poluição atmosférica. Ok. Ok. Se calhar não vamos respirar assim tão fundo. Exato. Não vamos exagerar. Vamos usar um filtrozinho, não. Enfim, o Parlamento Europeu aprovou novas metas para reduzir a poluição atmosférica. Isto é uma notícia que eu li na página online do Expresso e é do dia 23 de novembro, portanto quarta-feira, precisamente no dia em que foi aprovada essa diretiva. Uhum. E então, esta diretiva é aplicável aos 28 países da União com o objetivo de reduzir para metade os impactos da poluição na saúde até 2030. Portanto, estamos a falar de aqui uma situação de 15 anos. 15 anos, sim. É engraçado porque há uns anos falava-se muito no horizonte de 2020 e depois começou-se a falar em 2030, começou-se a falar em 2050. Mas, de qualquer forma, apesar de 2020 já estar muito perto, faltam 4 anos, menos até porque 2017 está aí mesmo à porta. Exato. Continua-se a falar muito desse ano meta, salvo seja. Sim, eu acho que tem a ver com... como foi uma grande meta do 2020, não é? Uhum, e todas sim. as questões europeias, etc. Sim, sim, sim. Eu acho normal ainda se falar muito, pelo menos até 2019. Mas agora já se começarem a estabelecer metas para 2030. Então, nesta diretiva são estabelecidos novos valores limites, digamos que mais rigorosos, para 5 poluentes atmosféricos diferentes. Recordas-te de nós ultimamente dizermos andamos a falar, para além do dióxido de carbono, a falar de outros poluentes. Exatamente. E então, aqui as reduções exigidas são de 59% das emissões europeias de dióxido de enxofre, o SO2. No caso de Portugal, esta redução tem de ser de 63%. Porque isto aqui nós estamos a falar de uma média europeia e para isso cada país tem metas diferentes para que essa média global seja atingida. Uhum. 42% nas emissões de óxidos de azoto, os NOx, entre aspas, sim. Que será o mesmo valor para Portugal. Estamos dentro da média, entre aspas. Ótimo. 28% das emissões de compostos orgânicos voláteis não metálicos, e um ganda não. Em Portugal será só 18%, portanto, contra os 28% da média global. Ok. 6% das emissões de amoníaco, NH3. No caso de Portugal, 7%, um bocadinho acima da média. E 22% das emissões de partículas finas, as PM2.5. Ok. No caso de Portugal, 15%. Uhum, portanto, pois. O que nós vemos é que só em relação a amoníaco e dióxido de enxofre é que Portugal tem de fazer reduções superiores. A sério? À média europeia, entre aspas. E então, os setores, eu acho que nós temos um pouco a noção disto, os setores que são os principais, as principais fontes, de onde vêm as principais fontes destes poluentes, são o dos transportes, da indústria, produção de energia e da agricultura. E no texto há precisamente uma referência à necessidade de uma legislação mais eficaz para o controle da poluição na fonte, no caso do setor dos transportes. Isto faz lembrar alguma coisa, transportes, Volkswagen... Emissões, é? Disfarçar emissões, e tal. Pois, exato. Que não terá sido só a Volkswagen, nunca mais falou nesse assunto. Enfim. Pois é. Mas, então, a relatora, quem redigiu, entre aspas, a diretiva, Julie Gerling, porque é britânica, sim. fez referência, então, ao escândalo da Volkswagen e à discrepância entre emissões de óxidos de azoto reais e em fase de ensaio. E disse que a questão da qualidade do ar devido a esse escândalo tem vindo a ganhar, e devido também a problemas de saúde que têm acontecido recentemente, temos começado a ter números, a questão da qualidade do ar tem vindo a ganhar destaque sem precedentes na agenda pública. Portanto, cada vez mais se dá uma maior importância a este tipo de questões. Há que dizer que, e agora nem te vou deixar comentar, vou já seguir, porque é só mais uma nota importante. Desde 1990 que as emissões destes poluentes têm vindo a ser controladas, ou têm-se tentado reduzir as emissões destes poluentes na União Europeia. Contudo, continua a haver grandes impactos na saúde, no ambiente e na economia. Dois exemplos: segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente, a má qualidade do ar provoca anualmente cerca de 467 mil mortes prematuras. Fogo! Ok, 467 mil. E em Portugal, 6.700. Uhum. Ok. E o Parlamento Europeu estima que os gastos na saúde são na ordem dos 940 mil milhões de euros anuais. É a saúde dinheiro. Relacionada com a poluição com atmosférica. Com a poluição atmosférica. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É de extrema importância, sim. Mas pronto, olha, que essa diretiva seja para manter, porque nós já sabemos como é que às vezes a União Europeia funciona. Ainda há umas semanas atrás falámos de um texto que eu tinha visto no site da Zero, em que eles preparavam para mudar também a diretiva e os limites dos carros, dos não carros. É? Eu lembrei-me disso. Por isso, tratem isto com muita atenção e cuidado. Sim. Que provavelmente vai haver alterações ainda. Agora, continuando um bocado na onda da poluição atmosférica, vamos até à América do Sul, mais concretamente ao Peru, que declarou o estado de emergência em 7 distritos do norte do país, onde uma vaga de incêndios florestais já mataram 2 pessoas, feriram 4 e queimaram cerca de 12 mil hectares de floresta, incluindo 5 áreas protegidas. Eles estão a começar a época quente, não é? Hemisfério Sul. Mais ou menos. Sim e não. Ok, diz-me. Sim e não. Mas eu já lá chego. A Ministra do Ambiente, Elsa Galarza, anunciou que uma brigada especial de bombeiros foi destacada para as áreas mais afetadas. E existem espécies de animais ameaçadas, animais que estão ameaçados de extinção, cujo habitat está sob a ameaça das chamas. Okay. Eles dão um destaque ao urso andino, também conhecido como urso de óculos, e o goan de asas brancas. E existem outras espécies raras, como os jaguares, macacos bugios e tamanduás, sim, que têm o seu habitat afetado dentro destas áreas protegidas, que incluem a cordilheira de Respira. Estes okay, nomes, vai. Pá. Amotap e okay. O Parque Nacional de Cutervo. A velocidade dos incêndios surpreenderam-nos, diz-nos o Joel Córdoba, chefe da Floresta Protegida, que é uma das regiões mais afetadas. E ele também acrescenta aqui um pronome muito interessante no seguimento das chuvas, que diz que então as pessoas têm o mau hábito de queimar para limpar a terra para o cultivo. Nesta época do ano, eles dependem das chuvas para colocá-los para fora, mas a chuva, este ano, não veio. Ou seja, eles têm por hábito queimar os terrenos para o cultivo nesta altura, porque sim, acaba sempre por chover um fazer bocado. Fazer as queimadas em Portugal também sempre fazer se as queimadas como se cá faz. Mas este ano não veio a chuva. E problema. Isto já deu no 12 mil hectares de floresta ardida. Fogo. Saiu completamente de mão. Vão poder ler a notícia que está juntamente com o blog, no blog, juntamente com a emissão no nosso site. Isto é uma notícia no The Guardian. E eles dizem que o país não estava preparadíssimo para cheias, mas não estava nem de perto nem de longe preparado para estes incêndios. Ambiente seco. Sim. Não estavam mesmo nada preparados. E voltando à água. Sim. Já que estamos a falar incêndios sim, e seco e tudo mais, porque o vizinho, a Bolívia, está a sofrer a pior seca dos últimos 25 anos. Alterações climáticas, meu caro. Alterações climáticas. O presidente... antes de irmos à Bolívia, vamos então aqui só falar. Porque lá está. Vamos só voltar aqui rapidamente para fechar o Peru. Sim. Os hábitos das pessoas de queimar porque estavam à espera que a chuva viesse e a umidadezinha viesse a acalmar e que não se descontrolasse. Este ano não aconteceu e... Sabes o que é que eu relacionei? Tu falares de haverem espécies que estão em vias de extinção e terem o seu habitat ameaçado pelas chamas. Eu lembrei-me da notícia de que 67% dos mamíferos até 2020 desaparecerem. Portanto, é só mais uma colaboração entre aspas, não é? Portanto, e agora encerrando o Peru, que pois visto está muito difícil a situação por lá ainda, provavelmente vamos voltar a falar sobre este assunto. Sim. Temos então a pior seca dos últimos 25 anos na Bolívia. O presidente Evo Morales pediu aos municípios que direcionassem esforços para perfurar poços e transportar água para as cidades, com o apoio das Forças Armadas, e diz ainda que temos de estar preparados para o pior. Isto numa conferência de imprensa, onde ainda acrescentou que a crise atual foi uma oportunidade para planear grandes investimentos para se adaptar aos efeitos das alterações climáticas sobre o abastecimento de água do país. Okay. É isso. Pensem nesta parte. Vamos deixar o no comment. Crise atual foi uma oportunidade para planear grandes investimentos para se adaptar aos efeitos das alterações climáticas sobre o abastecimento de água do país. Ficamos assim. A seca já provocou protestos em grandes cidades e conflitos entre mineiros e agricultores sobre o uso dos aquíferos. Pois. Não está? Claro. Quando a água é pouca, levanta essa questão. o que é que é mais importante, claro. Diz-se que esta seca pode estar a ser justificada ou pode estar a ser provocada pelo fenómeno meteorológico El Niño, e acrescentar só que parte importante da capital da Bolívia, que está situada a uma altitude bastante elevada, já só está a receber água de 3 em 3 dias. Uou. Durante 3 horas. De 3 em 3 dias, durante 3 horas, as pessoas conseguem recolher água. Isto porque os reservatórios que servem a cidade já estão quase secos. Quer dizer, isto é, lá está, é uma crise gravíssima. A água é um grande problema que nós vamos ter. Não, sim. Aliás, desculpa, a água é um grande problema que nós temos. Que nós temos, é isso, já temos. Não sai só do cano, nós que agora estamos a passar outra vez, vai chover muito este fim de semana, mas a água é um problema que nós já temos. Ainda assim, muita o nosso outono foi bastante seco, eu devo dizer. Sim, sim, sim, sim, foi. Há que deixar esta nota, porque... E o ano passado não foi. Eu acho que se vê bastantes alterações, desculpa estar a interromper-te, vê-se bastantes alterações nestas épocas. Nós que estamos habituados às quatro estações, nós tivemos dias em que chovia torrencialmente, mas era um dia e depois era uma semana seca. É. E o outono não é assim. Não era assim. A regra não era assim. Mas assim. Voltando à Bolívia, nós começamos a ver consequências das alterações climáticas. Porque, quer dizer, secas sempre houve, não é? Há 25 anos houve uma igual a esta, pelos vistos. Pois. Porque quando se diz desde há 25 anos é porque houve pior uma. Pior seca dos últimos 25. Exatamente. Yeah. Mas há agravantes que não haviam, não é? E o que já se falou de consequências que se acha que só vêm em 2050, de falta de recursos, falta de água, falta de comida, falta de tudo, refugiados climáticos, se calhar está mais próximo do que nós achamos. Pois é, é verdade. Pensem bem nesta situação da água, isto é muito pior e vai-nos afetar a nós também. E não devemos... Não quer ser profeta do catastrofismo, não, mas... Não, é isso, mas, por exemplo, para nós que estamos agora numa situação de inverno, podemos poupar água também nestas situações. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ter essa mentalidade. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Ah, pois é, já. Passou num instante, eu sei. Passa sempre a correr. Lembrar, então, que o aquecimento verbal passa todos os domingos às 6h30 da tarde e repete terça-feira às 10 da manhã em radiozero.pt. Podem ouvir todas as emissões em aquecimentoverbal.blogspot.com. Acompanhem tudo no nosso Facebook em facebook.com/aquecimentoverbo e o nosso mail aquecimentoverbo@gmail.com. Laura, para a semana, logo se vê? Para a semana, não, eu espero estar cá, eu não quero estar doente outra vez, atenção. E a vocês, desejo-vos uma boa semana, até para a semana. Uma ótima semana.